horas, 2 a bordo, Campinas copiado, táxi aprovado, chama intercessão para ingresso, servido, Charlie Echo. Salvador, boa noite, Oceaner 6313, espaço externo embaixo e travado. Oceaner 6313, tráfego avistado, ajuste 012, pouso autorizado, pistando 0, vento 080 graus com 08 nós. Livre pouso na 10, Oceaner 6313, seguido. Boa noite, no 604, mantenha uma espera. Acione 5411, frequência do controle 120, desta 8, é o gol 1268. 3858. Você. Um desvio aqui pela esquerda, pro 330, por 30 milhas, em seguida à direita, ok? O Santos 3858 passa no nível 160, chama agora Recife em 125, decimal 45, alternando 12685, informe ao mesmo. 12545, confirme a secundária? Secundária 126, decimal 85. 12685, vai informar, Locampa. Muito obrigado, boa noite. O 4212 está autorizado a final ILS, desce para 2.000 pés, ajuste no 012. Na ILS, desce 2.012, 4212. Ele mantém como 0. Ele mantém como 0 no 04. Chame 3 no solo 14, libera a pista próxima interseção direita, chame solo em 121, decimal 9. Liberando 3 no solo 19, solo em 1.5. Solo Salvador, boa noite, na 6.3, pela foto. Chanel 6303, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 04. Táxi Alfa Juliette, portão 04, 6303. Adicionado, 10 no 604. Cubo 9268 no portão 08, quando ele grita sol, reposta para táxi. Decolado azul 5, chame agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 08, 604, garante. Controle igual no 604. Voo no 604, contato radar na decolagem, sua para o nível de voo 370, sai da Momo Front. Ok. 370 como proativo, 604. 5412, estabilizado. Azul 4212, completa final, chame a torre, 1-1-2-3, boa noite. 18954212, boa noite. Então, 3305, vista para 2 no pés, ajuste no 012, está autorizada a final ILS, é porta estabilizada. Controle 352, no meio, poderia coordenar na proa de Aracaju da presente? Aguarde, 352 no meio. Vou direto Aracaju, 352 no meio. Voando Aracaju, 352, no meio. Decolagem imediata. Deixa eu olhar que autorizado decolar, pista no 7, vento 080 graus, 099, ajuste no 012. Cheque-trem. Baixada travada, 4212. Azul 4212, tem pouso autorizado na pista no 0, vento 080 graus com 1-0-9, ajuste no 012. Entre pouso, ajuste no 012, 4212. 4212. Romeu Vitor Charlie Eco, decolado aos 17, chame agora o controle Salvador em 1-20-8, bom voo. Capitão, Galeco. São Paulo, Romeu Vitor Charlie Eco, decolado auxiliar na sua escuta. São Paulo, Romeu Vitor Charlie Eco. Contato radar decolagem, estou para o nível de voo 100, saída coral. Saída coral para uma centena de salários, gente, sem restrição. Voo 9268, Galeão, 415-02 a bordo, confirma? Voo 9268, autorizado táxi até o ponto de espera, via pátio principal, índia, no ponto de espera, chamar a torre, em 1-1-2-95, ajuste 1-0-1-2, bom voo, gol 9268. Salvador, voo 9268.090 Pro. 9268, ali mantém 1-0. Autorizada, né? Manter 1-0, voo 9268. 4212, seu solo foi 2-0. Chame agora o solo em 1-2-1, decimal 9, senhor. 2-1-9, tudo bem. Azul 4212, Alfa repassando inglês nos bilhetes. Alfa 3212, Alfa 4212. Alfa Kilo, quando lá tem seu sinalizador no 43, remota 05, Azul 4212. Alfa Kilo, 4212. No 604, chame agora Recife no 25-45, alterna no 26-85. 25-25, 604. Da Gol, autorizado a decolagem 0, vento 060 graus, 099. Autorizado a decolagem 0, Gol 9268, obrigado. Está travado 3305. Está 3305, completa, chame a torre 1-18-995. 2-95, ligação da minha mãe. Corre Salvador, muito boa noite, somos o 3305, passando Simbra, baixar, travado, desloca o campo. Boa noite, Tandri 305, tráfego do estado, ajuste no 012, continue a aproximação, informe a equipe da Liga, senhor. 1012, aguardo. Tandri 305, pouso autorizado, pistola 0, vento 060 graus, com 109. Excelente, livre pouso. 3305. Decolado aos 23, chama agora o controle em 120.8, bom gol. 208, bom trabalho, gol 9268. Controle Salvador, gol 9268, passa 1810 em ascensão. Gol 9268, canal decolagem, flow para o nível de 1360, segue a Rubelé. 360, Álvaro Alefa, 9-2008. Alterno no 2085, alterno 2085, trip 52 ano meia, boa noite. Salvador, autoriza o Papai Romeu Vitor Charleco direto do Dendê. Direto Coral, Vitor Charleco. Direto Coral, Charleco. Já 3305, solo 25, livre direito, chame solo em 121-19. 219. Salvador, 3305, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, com centro, solicita nível final 400, gol 9268. Coordenação e autorização, gol 9268. Aguardo, muito obrigado. 9268. Chama Centro Recife 1260. E alterna em 128 decimal 8. 260, 1288 com 9268, obrigado. Controle Salvador, boa noite, são 3398, tem informação e ascendente 150. TAM 3398, essa identificação, autorizado chegada a Mari, desce para o nível de voo 050. 050 na Mari, TAM 3398, aí tem. Approach Salvador, good evening, Aerobomb 33. We are descending flight level 160, we have information at right. Europa 083, Cockadent, and 4,000 feet. Flight direct to bomb position, 281. Sorry, may you repeat the flight level? 4,000 feet. 4,000 feet, Aerobomb 33, confirm 1012. 1013 20. 1013 Aerobomb 03, down 4,000 feet. TAM 3398, voo direto do Luna. Confirma, portão? TAM 3398, direto do Luna. Direto do Luna, TAM 3398. Na 3398, é o número 1 na aproximação, está livre de restrição de velocidade. Salvador, muito boa noite, é o Oceaner 6313. Oceaner 6313, boa noite, informação em curso é Yankee, copia? Temos a Yankee, copia. Autorizado Guarulhos, via Upper Zulu no meio até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da Euleta após Bridge, vamos irá interceptar Upper Zulu 16. A pistão a zero com primeira curva à direita, acione 5412 no transponder, frequência do controle 120 decimal 8, Oceaner 6313. 6313, 360, Guarulhos. É, da Euleta, direto Bridge. Ingrid Upper Zulu 16 após plano de voo. Está bem, a curva pela direita. Transponder 5412, transponder 120.8 para o Oceaner 6313. Oceaner 6313, cotejamento correto. Reporte pronto para posicionamento, portão 04. Chamará 6313, obrigado. confirmo, meu amigo. Muito obrigado. Salvador, é Oceaner 6224, com informação Yankee. Oceaner 6224, sua destinação autorizada chegada a Manche, boa na proa de...